300 ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo. Eu represento as ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo. Represento o Centro-Oeste, vem na sorte que estou pronto pro teste. Sempre bem acompanhado, treme, a casa canta. Faz barulho aqui, encanta. Sem problema, só solução. Juta nego, suor, mostra diversão. Cada um representa a nação. Som da rua se envolve, treme o chão. Charme solta através da melanina. Som que contagia, a mina alucina. Porta-voz da rua cinza, sente a magia. Trazendo a essência do sol. Vem com raça, só aguenta que tem flow. Diretamente do DF, vagabundo transpirando sol. Só guerreiro na batalha, não pode ter falha. Não joga toalha. Papo sério sem piada, sem caô pra mostrar a caminhada. Sua responsa não cansa, estamos em casa gritando pro ar. Levada do cerrado pode até tentar, mas ninguém vai nos parar. Porque eu represento as ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo. Eu represento as ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo. Estilo vira-lata, sempre bom de caça. Bebendo e rimando na praça. Sempre sabendo de onde vem, cola vem também. O vidro embaça. Noite pega fogo por aqui, uns caem, outros continuam a vir. Centro-Oeste, muitos anos de história. Alegrias, contos e glórias. Tem que botar a cara, tá na linha de frente. União fazendo a corrente. Cospe fogo, louco, fica rouco, mas se reúne novamente. Tá difícil parar a matilha, unidos como uma quadrilha. Sem tempo para respirar, minha voz ecoa no ar, família. Tudo pela arte, pelos corres, se envolve canção da noite na city. Do centro do mapa é nós, soltando a voz e fazendo hits. Trilha sonora da vida de milhões, acostumada a arrastar multidões. Já sabe quem é na função, criador de canções, porque eu represento as ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo. Eu represento as ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo. É, entrando sem pedindo, talento experiente sabe o melhor momento. Ferro forte sempre em ferrugem, esperando a ação do tempo. Treinados a não esperar, a família em primeiro lugar. A voz incendeia, fique ligeiro, cuidado, ela pode te queimar. O por todos, todos pela essência da rua, mostra verso forte. Aqui não conte com a sorte, moleque rimador de grande porte. Todos dão o sangue por aqui, vários no corre do Jim. Pra representar, estamos unidos, versando até o fim. Só quem conhece sabe a sensação, moleque bom. Grita, solta a voz, repete o refrão. Cada um faz parte do batalhão. Centro-Oeste, criadores de emoções. Eu represento as ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo. Eu represento as ruas, ela me ensinou. Me deu coragem para hoje eu ser o que eu sou. Para bater de frente tem que ter talento. Se solta, mostrar sentimento. Vem comigo, vem comigo.